Bob Bumé. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 19 de junho de 2007. Depois do guitarrista húngaro Gábor Szabó, esse aqui ao fundo talvez tenha sido o músico, a banda com a maior repercussão nas últimas semanas. Trata-se do coletivo de Nova York Antibalas. É o último disco da rapaziada, chama-se Security, e é produzido, nada mais, nada menos, do que por John McIntyre, do Tortoise. Tá bom, pedigree, Nandão? Coisa fina, meu. Eita. Promoções hoje, Nando? Sempre tem, né, Maurício? Qual é, por exemplo, hoje? Posso falar já? Estamos ensaiadinhos, né? Como tá mais na cara que bochecha, essa turma acende umas 3 mil velas diariamente por Fela Kuti, né? Estão na terra exatamente para manter a obra de Fela Kuti viva. Nandão, dá o caminho da pedra aí, para nossa torcida já começar a participação, né? Antes da promoção, tá valendo nada, né? Só para mandar alguma notícia, é como é que tá o clima, as perspectivas amanhã para Grêmio e Boca Juniors. Uma batatada qualquer. É, acesse oiefm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. Hoje é o penúltimo programa, né, cara? É, do mês. Ah, obrigado, hein? Levei um susto agora. Ó o Juninho ali, todo sorridente. Tá fazendo Bass Air, né? Aquela competição de Bass Air. Mas como o bagulho é muito louco, como você costuma falar, Nandão, o programa de hoje é dedicado a duas pessoas muito especiais para o Ronca Ronca. Empolgadinho, né? Primeira que está chegando, a mais nova, novíssima componente da nação ronqueira, a Maria Pia, filha de Bete e Tunico, meus queridíssimos amigos. Maria Pia nasceu há um mês atrás e no domingo ela foi para casa pela primeira vez. Uma situação sinistra que contou com uma vibe, uma vibração muito forte dos amigos. Infelizmente, a partir do fim de semana, Maria Pia já está totalmente sintonizada no ronquinho, hein? E a segunda pessoa a quem o Ronca Ronca de hoje é dedicado, partiu, está ouvindo a essa hora o ronquinho lá em cima, ao lado de Cartola e... Jimi Hendrix. Nosso queridíssimo Durval Ferreira, um dos principais nomes da Bossa Nova, guitarrista de primeiríssima, talvez um dos três principais guitarristas que o Brasil já viu, gravou dezenas de discos, participou de centenas de discos, gravou seu primeiro disco solo apenas há 2-3 anos atrás. Fotografei ele quando, junto com Orlandivo e Ed Lincoln, eles fizeram umas apresentações no CCBB, uma figura espetacular. Domingo ele resolveu partir. Nossa homenagem ao Durval Ferreira aqui, acompanhado por Elmir Deodato e Wilson das Neves.

ligando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Mas Nandão, confirmadíssima vinda dos macaquinhos, hein, é a primeira grande banda da internet, né? Pode, a gente pode falar isso? Bom, mais do que eu, muito mais do que eu, pra falar dos macaquinhos aqui ao fundo, confirmadíssimos no Brasil. Em outubro, temos aqui a lenda, pela terceira vez consecutiva no programa da gente, Marcelo Caipirinha. Caipirex, você que é um cara muito mais sintonizado com essas situações que o Nando acabou de levantar aqui, os macaquinhos são os primeiros. Qual foi a perguntinha, Nandão? A primeira grande banda que surgiu através da internet, não? Barclay fica onde? Pode ser, né? Pode ser. Vão ter que reforçar as paredes aí de onde eles vão se apresentar onde? Rio de Janeiro, deixa eu ver as datas aqui. Rio de Janeiro, dia 26 de outubro, São Paulo, 28. E Curitiba, dia 31. Não pode ser em São Januário, não, hein? Que tem que ser um lugar que a parede aguenta. É, né? Não pode, não. É sinistro. Já viu o Arctic Monkeys, já? Já vi. E um lugarzinho tamanho desse estúdio aqui? Não, um pouquinho maior. Mas, enfim, confirmadíssima a chegada dos macaquinhos ao Brasil para a felicidade de todo mundo, né? Vanessa ali de Salvador já manda uma mensagem dizendo que estará semana que vem em São Paulo. Vanessa, preste atenção no programa, que pode ser que a gente venha se conhecer no Túmulo do Samba semana que vem, porque lá estarei junto com os Paralamas para o lançamento do livro. Mais adiante eu falo. Segunda chance dela, né? Não, e como a nossa torcida em São Paulo está aumentando muito, eu vou levar umas camisas para a turma lá da Pauliceia da Moca se vestir bem, né? A camisa cítrica e azul tradicional do Ronquinha. Vou levar para a nossa torcida em São Paulo e em Campinas, que estão cada vez mais sintonizando o programa da gente. Pressão violentíssima, meu amigo. Esse é o segundo disco do Arctic Monkeys já lançado no Brasil, hein? Não, mas a gente precisa armar uma promoção, hein? Fizemos dezenas de promoções com o primeiro disco, e esse segundo aí a gente não pode falhar, hein, cara? Nossa torcida tá ligada, hein? Caipirinha, antes de você chegar ao Brasil, num programa desses aí, falando da apresentação do Arctic Monkeys em Barcelona, que a MTV passou, recentíssima, de 1-2 meses atrás, eu comentei aqui como que é impressionante essa garotada de lá, que tão bem sabe fazer isso. Né, a gente vê uma banda de garotos, que não tem nenhum grande instrumentista, né, mas que na hora que eles se juntam ali naquele palco, sai um som que só eles sabem fazer, como só a gente sabe assar gato, fazer embaixadinha, tocar tamborim, né? Não dá pra gente querer fazer isso, meu amigo. Vamos fazer outra coisa, né? Vamos mudar a gaveta, virar o lado do disco. Como é que consegue? Qual é a sua explicação saindo assim das fronteiras geográficas do Reino Unido? Como que pode quatro garotos de 18, 19 anos se juntarem sem nenhum grande instrumentista para criar um negócio desse, cara? É o quê? Olha, DNA, sangue? Eu acho que duas coisas, na verdade, dois lados da mesma moeda, é a convicção e a confiança, né? Você gosta, você encontra com um garoto, com um vizinho seu, com um garoto de 14 anos, tá montando uma banda. O garoto fala pra você, fala assim, não, tô montando uma banda aqui que vai ser a melhor do mundo. Mas ele acredita e é aquilo mesmo. Ele tá falando, não, tô fazendo uma banda aqui que é pra ser uma coisa histórica. E a garotada acredita que é isso mesmo que eles estão fazendo e bota fé. Como assim, como a garotada que joga bola aqui, acha que eu vou ser o Romário de amanhã, né? Pois é, mas essa é a questão. Você falou o fato histórico, né? Para uma banda dessa querer ser a melhor do mundo, ele olha para trás e vai ver quem? Né? Tem a turma que vem atrás. Né? Com todo respeito, né? Vamos ser a maior banda do mundo. Aí o cara olha para trás. Ah, de chefe do logo ali tá Liverpool. Pô, tinha um negócio de John, Paul, Ringo. Ah, mais Alonso, pô, negócio de Brian Jones, não sei o que, Kinks. Ah, Pete Townsend, Roger. E aí fica. Não tem essa referência assim? Dá pra uma banda de Vitória chegar e falar assim: nós vamos ser a maior banda de rock do mundo? Não sei, mas também tem o lado do iconoclasta. Claro que a história tá lá grande, né? Mas na Inglaterra, que assim, acho que em muito lugar tem um lado do iconoclasta, né? Do cara dizer, falando assim: não, eu vou sair do nada. Claro que isso não existe, né? Do cara sair do nada, mas. A confiança, muito da pessoa saber que pode fazer, porque você anda em qualquer cidade da Inglaterra, tem a história, tem um cara que morava naquela casa ali, que o cara virou o Ronaldinho do rock. É, essa analogia com o futebol é perfeita, total, né? Exatamente. Os caras respiram isso, a gente respira futebol e tal. Vamos pensar em outra coisa, né? Então, pensar como o Chico Science pensava, né? A questão é como o Martinho da Vila pensa, o Paulinho da Viola. Uma coisa interessante é saber como é que isso começou, né? Da onde que saíram os. Pô, e João, e Jorge, etc. Pois é. Da onde que saíram os... Aí vai cair em Rei Arthur. Diamante Negro, né? Tem o papo de Diamante Negro. É verdade, Oi FM. Ronca, ronca. Brincadeira não, meu amigo. Nandão, mais alguma mensagem na nossa torcida? Ronca, ronca. Oi, FM. Bom, galera, aqui o Gabriela Godoy, querendo participar lá do Gotham Project. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vinícius Bonfim, Thiago Ramos. Queria deixar um abraço, rapaz, carinhoso de verdade mesmo, pro Orson Welles da Guilhermina. Um beijo grande, querido. Hoje podia tocar o disco todo do Arctic Monkeys, hein, meu amigo? É uma música atrás da outra, que tá seguidinha, assim, 7, 8, 9, 10. Hein, Caipirinha, como é que esse disco bateu lá, cara, esse segundão? Olha, eu acho que não tinha ninguém que esperava que fosse ser menos do que é, né? Apesar da onda imensa que foi com o primeiro disco. Mas como eles não pararam de fazer show, um show melhor do que o outro. Os caras lançaram aquele EP depois do disco. Maravilhoso também. E eles não. Eles são uma banda. Eu acho que uma coisa que impressiona muito o Arctic Monkeys é que você vê os caras de frente pra você, você vê que eles. É uma palavra até assim mesmo, desafio, mas tem uma seriedade, uma força, uma convicção no que eles fazem. Você tem a impressão que eles têm bateria ali, a pilha dele vai levar ele mais uns três. Isso ainda é mesmo pra dois discos, não sei que deu uma briga, uma pituca. Os caras se separam, mas você acha que eles ainda vão fazer mais uns 3 ou 4 discos, no mínimo, de coisa bacana. Cara, o Arctic Monkeys é a banda mais falada aqui no programa, né? Com certeza, porque, sem dúvida, nos últimos anos, tirando White Stripes ou mais um ou outro, é a banda mais interessante, mais bacana mesmo, né? Com essa cara de do que se pode rotular como rock and roll. Agora o Alex Turner, Caipirinha, que é o vocalista, né? O principal da banda. Assim, como que ele aparece para quem gosta de música, né? Assim, como diria um cronista esportivo, como ele aparece para a sociedade britânica? Qual é a cara dele? O que ele representa? Pô, esse garoto ele é danado mesmo? Ele fala as coisas que tem que falar ou é um Zé Mané? Ele não é muito de falar não, mas ele acho que ele usa duas coisas, ele tem duas coisas, que são uma palavra que a gente usa pra caramba, muita gente que usa, mas que não tem aquilo, que são credibilidade. E agora me esqueci da outra palavra. Tá certo. Fala, Nandão. Não entendi aqui. Não seria atitude, não. Fala inglês, não, mesmo. Não, não era atitude inglês que eu queria falar, não. Era outra coisa. Era... Mas eu tô entendendo o que você quer falar. Mas a coisa que você faz vê... Sentido, o cara, não, faz e ele não é um cara que ele vai... Ele não é muito de dar entrevista e fazer piada e fazer coisa. Ele é um cara que ele vai receber um prêmio. Ele sobe no palco, fala obrigado e até logo. É isso aí. É exatamente isso. O seu silêncio nos levou a essa ideia mesmo. Mais alguma informação aí, Nandão? Por enquanto não, ainda tô lendo os e-mails. Lembrei da outra palavra. Qual é? Autenticidade. Opa! FM.

Qualquer dia estará ao vivo aqui, né? Repetindo as datas já confirmadas do Arctic Monkeys no Brasil, 26 de outubro no Rio, 28 em São Paulo, 31 em Curitiba. Como é que tá a participação da nossa torcida aí, Nandão? Cara, tá indo bem pra Dedéu. Primeiro, manda um beijo aí, pelo amor de Deus, pra minha mãe, minha tia Dalva e minha tia Naná, que estão em casa ouvindo Ronca Ronca. Como é que é o meio campo? Dalva, Naná e minha mãe Dilce. Dilce, Naná e Dalva. Manda um beijo, pelo amor de Deus. Um beijo pra vocês três, né? Muita elegância. Rapaz, também tem um malandro aqui. O nosso querido Rodrigo Nips, que eu chamo de Nipes. Ele tá no Sul, meu amigo, divulgando um programa fartamente lá pelo Sul. Acho que a gente podia contratar ele pro marketing. África do Sul? Não. Sul do Brasil, meu amigo. E Thiago Ramos, falando que o Antibalas é muito bom. E o Renato Bial, falando da história sensacional do Túlio, que tá lá no Tico Tico, né? É um espetáculo. Muita emoção no lançamento do livro dos Paralamas, quarta-feira passada lá na travessa do Shopping Leblon. A conexão, né? Foi um papo, uma conversa. A conexão com o Túlio está no Tico Tico, fotografia e tudo. E também tá rendendo, reverberando loucamente. Como Antibalas, eu falei, né? Impressionante como algumas coisas assim, como Gabor Zabo, né? A troco de nada, né? Entre ásperas, né? Criam uma corrente de informação, as pessoas querendo saber dos discos. Enfim, o Antibalas é, como eu disse, um coletivo de mais ou menos 84 pessoas em Nova York que existem para reverenciar a música de Fela Kuti, a eterna música de Fela Kuti. Então, né, querido? E em seguida Bolívia. Em seguida Bolívia. Airplane em BH? Exatamente. Sempre bom lembrar que nós estamos ao vivo do Rio de Janeiro para Recife, Vitória e Belo Horizonte, todas as cidades que pegam o som da OFM. E é sempre bom lembrar também que, tirando o Rock Bola, Nando, você me corrija se eu estiver errado, o Ronca Ronca é o único programa que sai, né, do Rio de Janeiro ao vivo. Rock Bola tem a parte musical dele também, evidentemente, mas o Ronca Ronca é todas as terças-feiras, 10 horas, vem com 2 horas misturando essa conversa, as visitas que nós temos aqui, e muita música. Então, a operação sonora disso, como eu disse, é bastante tortuosa. O som da OFM vai a Belo Horizonte ele volta e fica pairando sobre o Brasil. Então, nosso queridíssimo Airplane, em BH, com a rédea muito curta, segurando o touro indomável, né, meu amigo? Nem Martin Scorsese conseguiria. É muita risada também, né? Clima bom. A brigada tá onde, hein, cara? A brigada tá apagando algum fogo se aí. Se acender alguma coisa aqui, é água pra todos os lados. Vem 30, meu amigo. Meu amigo, essa altura do campeonato, a tecla tá reunida, meu amigo. Se a brigada passar por lá, é molhadeira na cerca. É verdade. Mas, hein? Vamos fazer então, né? Até promoção relâmpago, até 11 horas, valendo 4 pares de ingressos para o Gotham Project, meu chapa. Vai querer ir lá? Com cerveja, né? Pois é. Então, até 11 horas, para quem participar no oefm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, respondendo a que pergunta, Maurição? A perguntinha é muito fácil. Quem ganha amanhã? Boca Juniors? O Grêmio, muito cuidado com a sua resposta. Por quê? Caso você queira ser um dos contemplados, né, meu? É verdade. Amigo? Valendo até 11 horas, então, 4 pares para o Gotham Project. Quem ganha amanhã, Boca ou Grêmio, diretamente do Estádio Olímpico? Mas tem que dizer por quê também. Ah, é? Claro. Complicou, então, né? Exatamente. Até que horas? Até 11 horas, promoção relâmpago. Entendi. Então é Bolívia, né? Marcelo, chama aí, por favor, querido, os comerciais. Por favor, os comerciais. Oi, FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi.